sobre, falar sobre. E no fado tão presente que o fado parece meu. Meus pensamentos à solta vão por mundos infinitos, e quem ficou à minha volta sente gritos de revolta que nem sempre são meus gritos. E quem ficou à minha volta sente gritos de revolta que nem sempre são meus gritos. Mas quando acontece ter a minha mente guarida, então é fácil de ver nos meus lábios a tremer pedaços da minha vida. Então é fácil de ver nos meus lábios a tremer pedaços da minha vida. Com voz serena perguntaram-me ao ouvido: valeu a pena ao mundo ter nascido? Com lealdade vou responder, mas primeiro consultei-me travesseiro sobre a verdade. Tive, porém, que lembrar o meu passado, horas e boas do meu fado e as más também. Valeu a passado que passei. Valeu a pena conhecer quem conheci, ter sentido que senti. Valeu a pena, valeu a pena ter cantado que cantei, ter chorado que chorei. Valeu a pena, valeu a pena. Nos braços voluptuosos do seu Tejo, cobriu a costa do céu estrelado e a brisa veio a medo dar-lhe um beijo. Lisboa, amo todo lado em lado, foi ver uma toirada, depois bailou, bebeu. Lisboa, ouviu cantar o fado, rompe a madrugada quando ela adormeceu. Lisboa não parou na noite inteira, boêmia estovanada mas bairrista, foi à sardinha assada lá na feira, à segunda sessão de uma revista. De lá para o bairro alto em Fingalgo, no céu a lua cheia e refugia, ouviu cantar o fado e então sonhou que era a saudade aquela voz que ouvia. Lisboa, andou de lado em lado, foi ver uma toirada, depois bailou, bebeu. Lisboa, ouviu cantar o fado, rompe a madrugada quando ela adormeceu. Lisboa, ouviu cantar o fado, rompe a madrugada quando ela a Antena Web é uma rádio para todos os momentos. Assim, queremos ajudá-lo a lidar melhor consigo e com o mundo à sua volta. Homem Universal, um programa de trilogia analítica da organização não-governamental Stop à Destruição do Mundo. Homem Universal, todos os sábados, às 21 horas, no Canal 2 da Antena Web. Saber quem sou, nem o que faço na vida. Sou folha no chão caída, sou poeta que não canta, nem um grito de revolta nestes meus lábios cansados, nos meus olhos magoados, um olhar de ver ninguém. Sou quarto onde ninguém volta, sou um berço sem menino, uma carta sem destino que não sabe de onde vem. Sou o louco mais louco à solta por esse mundo, sou um verso tão profundo que ninguém o decifrou. Tudo isto porque há pouco, quando cheguei, não te vi. E até tu voltares aqui, o meu coração parou. E até tu voltares aqui, o meu coração parou. Canoa de vela erguida, que vens do cais da ribeira, gaivota que anda perdida, sem encontrar companheira. O vento sopra nas fragas, o sol parece um morango, o Tejo baila com as vagas, a ensaiar um fandango. Canoa, conheces bem, quando há norte pela proa, quantas docas tem Lisboa e as muralhas que ela tem. Canoa, por onde vais, se algum barco te abalroa, nunca mais voltas ao cais, nunca, nunca, nunca mais. Canoa de bela fenda, que vens da boca da barra e trazes na aragem branda gemidos de uma guitarra. Teu arraio prendeu a vela e se adormeceu, deixá-la. Agora muita cautela, não vá o mar acordá-la. Canoa, conheces bem, quando há norte pela proa, quantas locas tem Lisboa e as muralhas que ela tem. Canoa, por onde vais, se algum barco te abalroa, nunca mais voltas ao cais, nunca, nunca, nunca mais. Canoa, por onde vais, se algum mar te abalroa, nunca mais voltas ao cais, nunca, nunca, nunca mais. E prometeram-te amor. Tragaste o duro pão, choraste de raiva e de dor. Andavas de pé descalço, davas teu braço sem seres ninguém. A esperança já perdias, porque não querias no querer de alguém. Criança negra que não conheceste os pais, tens pele de seda e sentir como as demais. Criança muda por ouvir e não falar, criam-te surda para morreres a trabalhar. Criança muda por ouvir e não falar, criam-te surda para morreres a trabalhar. Venderam o teu manjar e fomos te deram de troco, calaram o teu pensar.

raça e ambição e vontade de ganhar. Eu estou com a seleção e ninguém nos vai parar. Portugal, Portugal, Portugal, a vitória está à espera. Portugal, Portugal, Portugal, Portugal, Portugal. Máquina do Tempo. Times.

chega já. Chega pra cá, chega pra lá. Chega, chega, chega, chega já. Chega pra cá, chega pra lá. Chega, chega, chega, chega já. Chega pra cá, chega pra lá. Chega, chega, chega, chega já. Chega pra cá, chega pra lá. Chega, chega, chega, chega já. Chega pra cá, chega pra lá. Chega, chega, chega, chega já. Chega pra cá, chega pra lá. Chega, chega, chega, chega já. Felicidade, felicidade, eu te prometo a ti, minha querida. Felicidade, felicidade, eu te desejo, amor da minha vida. Olá, meu amor, como tens passado? Morro de saudade por não estar a teu lado. O meu amor é só teu, só teu. E o teu sempre foi meu, só meu. Falta pouco para regressar e nos teus braços ficar. Felicidade, felicidade, eu te prometo a ti, minha querida. Felicidade, felicidade, eu te desejo, amor da minha vida. Quero-te só a ti. O meu maior desejo é ter-te junto a mim. O meu amor é só teu, só teu. E o teu sempre foi meu, só meu. No teu peito eu quero um lugar e a teu lado sempre ficar. Felicidade, Ribeira que está cheia, tão bom que é ouvir o canto do roxinol. Cheguei, já vi as papoilas que estão florindo. Cheguei, o passarinho canta no ramo. Sei que até as moçoilas já estão sorrindo. Tão bom ouvir o sotaque alentejano. Eu sei que até as moçoilas já estão sorrindo. Tão bom ouvir o sotaque alentejano. Olá, Alentejo lindo, como é que tu vais? Olá, Alentejo lindo, já estou de chegada. Olá, Alentejo lindo, terra dos meus pais. Olá, Alentejo lindo, terra minha amada. Olá, Alentejo lindo, terra dos meus pais. Olá, Alentejo lindo, terra minha amada. Voltei para beber a água da velha fonte. Voltei para sentir o cheiro de minha mãe. E ver que em todo o mundo não há horizonte tão belo como o Alentejo quando o sol se põe. E ver que em todo o mundo não há horizonte tão belo como o Alentejo quando o sol se põe. Cheguei, já vi a ceifeira e o pastor. Cheguei e tudo me pede para cá ficar. Eu sei que por mais que procure não encontro amor igual ao alentejano em qualquer lugar. Eu sei que por mais que procure não encontro amor igual ao alentejano em qualquer lugar. Olá, Alentejo lindo, como é que tu vais? Olá, Alentejo lindo, já estou de chegada. Olá, Alentejo lindo, terra dos meus pais. Olá, Alentejo lindo, terra minha amada. Olá, Alentejo lindo, terra dos meus pais. Olá, Alentejo lindo, terra minha amada. Olá, Alentejo lindo, como é que tu vais? Olá, Alentejo lindo, já estou de chegada. Olá, Alentejo lindo, terra dos meus pais. Olá, Alentejo lindo, terra minha amada. Olá, Alentejo lindo, terra dos meus pais. Olá, Alentejo lindo, terra minha amada. Entrevistas, informação, música. Rádio E-Play, é isto mesmo. Um programa do Instituto Politécnico de Leiria feito a pensar num potencial vasto público fora deste polo académico. Confira Rádio E-Play às terças e sextas-feiras, à 1 da tarde, no Canal 2 da Antena Web. Faz-me crer que tudo em ti é risonho. quer dizer que tenha de aceitar. Coração, as loucuras que tu fazes quase sempre e me fazem sofrer neste andar por andar. Ai, coração dividido, para de brincar comigo, pois já é tempo de de crescer. Ai, coração dividido, para de brincar comigo, pois já é tempo. Já é tempo de ver. Com o amor não se brinca, se não te multiplicas, está na hora de crescer. Tinha vida para ser Miss Portugal.

beleza. Um garfo deste também eu assim comia. Um garfo deste fiz um anel para a Maria. E não importa o que ela ponha na mesa, um garfo deste vai cozido à portuguesa. Nosso povo é dançarino, faz garfos e também canta. Nas festas é bailarino e sempre molha a garganta. A mesa é o maior, na arte de bem beber. Mas à noite sabe melhor aquilo que vai comer. Puxa, puxa! Thank you. deixa-me ileso. E que importância tem se assim tu vês em mim alguém melhor que alguém? Sei que minto, pois o que sinto não é diferente de ti. Não cedo este segredo, é frágil e é meu. Eu não sei tanto sobre tanta coisa que às vezes tenho medo de dizer aquelas coisas que fazem chorar. Esquecido, enlouquecido, dominado. entre as sombras do montado, sem forças e sem cor e sem vontade. Gemo o restolho a transpirar de chuva, os campos que a ceifeira mutilou, dormindo em velhos sonhos que sonhou, na alma mágoa enorme. Viver. E no canal 2 da Rádio Antenweb levamos esta frase muito em conta. É por isso que todos os domingos às 15 horas lhe trazemos To Replay, um espaço radiofónico dedicado a trazer emissões de programas que já passaram precisamente no canal 2 e que têm 2 horas de duração. Não perca então, aos domingos, momentos mágicos para recordar e reviver no canal 2 da Antenweb em To Replay. A partir das 15 horas. De que sonho feito mar

sem ninguém. Tantos corações perdidos sem bater, só sofrer, só sofrer. Casas debaixo da ponte, escolas ao luar, brinquedos de faz de conta e a rua a seu lar. Tanta criança sem nome, mãe nem pai. Cada vez mais, cada vez mais. Tantas alminhas esquecidas que ninguém vê. Mas porquê? Mas porquê? O mundo segue e avança sem ligar. E o nome dessa criança não irá mudar. Abandonada, abandonada. Uma dor sem fim, berço de espinhos de herança e um nome assim. Abandonada, abandonada, será sempre por esse nome que vai ser chamada. Abandonada, abandonada. Criança sem nome, sem vida, sem nada. Mas não podemos deixar nunca mais que isto aconteça. Está na hora de darmos um nome e um lar e tudo a esta criança. À Serra do Pilar, vê um velho casario que se estende até ao mar. Quem te vê ao vir da ponte, és cascata sanjoanina dirigida sobre um monte, no meio da neblina. Por